O Caipira Internacional, Antena Web, Canal 1. The story began in Reynosa, a village in old Mexico. Oh, girl and a Mexican soldier were sweethearts a long time ago. They made big plans for a wedding. The town of Reynosa would go, and they would see Jimmy Martinez married to Sarah Sue Rose. Oh, oh, oh. One day there came a message. It said that Jimmy must go, that Jimmy was leaving Reynosa to fight at the Alamo. He never returned to Reynosa. The story's been told and retold, how Jimmy the Mexican soldier died at the Alamo. Jimmy's last letter to Sarah began with a message like this. Oh, dear one, how sweet is the memory of our parting kiss. I send my heart in this letter, I pray to the one up above. Oh, Sarah, don't ever forget me. Stay just as pure as the dove. Oh, oh, oh, I'm like the dove in your window. It's chosen, just one made for life. And you are the one I have chosen, the one that I want for my wife. He never returned to Reynosa. The story's been told and retold. Oh, Jimmy, the Mexican soldier, died at the Alamo. Oh, oh, oh. Sarah refused to believe them. She prayed for Jimmy's return. And there every night in her window, a small little candle. Turned her dark hair to silver. She prayed for Jimmy so long. Then one night the village was saddened. The light in her window was gone. Oh, oh, we'll be right back.

sol ni luna que alumbre la oscuridad de la noche que tú dejaste en mi vida. Con las estrellas del cielo formé una gran rosa de oro. Ya terminó con mi vida, la ingrata no me ha dejado para llorar mi tristeza ni un poquitito de llanto. ¿Quieren otra? ¡Y otra, carnal! A otro, ay, qué hojas tan verdes tienes. Cuando ventean los vientos, en tus ramas las detienen. Solo y triste el árbol seco, que solo para leña sirve. Así fue el hombre viejo, si no sirve, ¿pa' qué vive? Te prometo que nunca hay felicidad que no solía adorar, porque dentro de mí solo quería llorar, nunca lo pude ver, yo nunca lo entendí, quería vivir sin ti, y hoy solo puedo ver que tú eres mi vivir, como me duele haberme. Eu sou a Débora. Eu sou a Marta. E eu sou a Diana. Estamos aqui na Antena Web para lhe trazer os melhores sons da sétima arte. Sétimo som. Às quartas-feiras, uma abordagem a um filme ou um evento cinematográfico. Sétimo som, com Débora Cambé, Diana Guerra e Marta Jales, no Canal 1. Próxima estação, Antena Web. Spanish is the loving tongue, soft as springtime, light as spray. There was a girl I learned it from, living down Sonora way. Now I don't look much like a lover, and yet I say her over. Late at night, when I'm all alone, mi amor, mi corazón. There were nights that I would ride, and she would listen for my spurs. She'd fling that big door open wide, laughing eyes of hers. And how those hours would get to flying. Pretty soon I'd hear her crying, please don't leave me all alone. Mi amor, mi corazón. One time I had to fly. I got into a foolish gambling fight, and I had to say a swift goodbye on that black, unlucky night. And traveling north, her words kept ringing, and with every hoofbeat I'd hear her singing, please don't leave me all alone. Mi amor, mi corazón. Well, I ain't never seen her since that night, 'cause I can't cross the line, you know. And she was Mexican and I was white. Like as not, it's better so. And yet I've always sort of missed her since that very first night when I kissed her. I left her heart, but I lost my own. Adios, mi querida. Mi what you do. sure gets late early whenever I'm with you. Let's make up for the time that we lost. Declare a lover's holiday. Discursos políticos. And I am certain that on this day my fellow Americans. Marchas populares do século XIX. Gravações experimentais. Os primeiros cantores de sucesso a nível mundial. Isto e muito mais em Época dos Descobrimentos, um programa que junta gravações históricas com a sua respectiva contextualização. Época dos Descobrimentos, segundas, 9:30 da noite, no Canal 1. O Caipira Internacional, Antena Web, Canal 1. Soft gray light precursors, another deadly day. Peat and dust, memories, homeland far away. 800 hardened horsemen from mountainside and plain stand to anticipating the command they love to hate. Are we gonna ride? Cavalry's last glory in the changing face of war. Sir Harry threw his horses at that fiercely guarded door. We take Beersheba, we can all go home. never men had better reason to soldier on. The day dress still clear, not every trooper in that charge would ride away from here, but they're gonna try. Watch them moving out, they're gonna ride right into town. The sky started whining, shrapnel shaved the ground. Death was making handshakes, men and horses down. Underneath the barrage, machine guns took its place, silenced with one well laid round. The charge just picked up pace through dust and smoke and metal. Like a solid wall they ran, rifle and machine gun raked the front wave with its bang. But nothing here in God's own land could slow those ponies down. The thunder just kept coming and they rode right into town. You gotta watch them ride, feel them shake the ground. They're gonna ride right into town. Strange salvation settled, rifles rattled high. Set for 1600, they were shooting at the sky. Once again, Australian in a trench against the Turk. Bitter scores to settle, it was deadly bloody work. The bayonet they hated, having met it once before, forcing back the same foe from a distant rocky shore. This one's for the neck, Abdul, and all my mates who lie buried in the white light of that bloody beachhead shrine. And you're gonna die, we're gonna grind you down. You know we're gonna ride into your town. Nowhere to hide, we're gonna shake the ground. We're gonna ride, we're gonna take your town. Past the setting of the sun, many enemy lay lifeless, the rest were on the run. Tending to the wounded, bringing in the dead, precious few were missing, but they'd lost some of their best. Still they held Beersheba, the long road home was clear. Very few among them had the faintest of idea that their fight was finished, they'd taken their last ride. The day of horse was over, but the 4th and 12th survived. And they're gonna ride, feel them shake the ground. They're gonna ride, ride in down. When you see the emu feathers bobbing blithely out on show, recall the men who wore them, the horses that they rode, the desert they conquered, the battle they won, how their comradeship and courage bought an enemy undone. And they're gonna ride through the sands of time. They'll never fade, fade from mind. Listen to them ride, feel them shake the ground. Eu tenho marcas profundas dentro da alma, lembranças que me fizeram chorar de dor. Tropilhas de sentimentos desperdiçados de alguém que parou rodeio no meu amor. Enrudilhado nos laços da falsidade, acreditei numa estrada cheia de flores. Em vez de colher carinho, colhi saudade. E a minha felicidade perdeu a cor. Minha cor chora, chora comigo, compartilhando do meu sofrer. Meu canto é triste porque não tem mais alegria no meu viver. Minha cor chora, chora comigo, compartilhando do meu sofrer. Meu canto é triste porque não tem mais alegria no meu viver. Repare o jeito da China que me envenena. Tem o perfume das flores na primavera. Andar de pombinha mansa, pele morena, capaz de arrancar seus filhos de todo o pé. Tem tudo que a gente quer na mulher amada. E a prenda mais cobiçada do meu rincão. O lindo mais importante, ela não tem nada. Lhe falta sinceridade, meu coração. Minha cor chora, chora comigo, partilhando do meu sofrer. Meu canto triste porque não tem mais alegria. Minha cor chora, chora comigo, partilhando do meu sofrer. Meu canto é triste porque não tem mais alegria no meu. Repare o jeito da China que me envenena. Tem o perfume das flores na primavera. Andar de pombinha mansa, pele morena, capaz de arrancar seus filhos de todo o cuero. Tem tudo que a gente quer na mulher amada. É a prenda mais cobiçada do meu rincão. Porém, do mais importante, ela não tem nada. Lhe falta sinceridade no coração. Minha cor chora, chora comigo, compartilhando do meu sofrer. Meu canto triste porque não tem mais alegria no meu rincão. Minha cor chora, chora comigo, compartilhando do meu sofrer. Meu canto é triste porque não tem mais alegria no meu. Foi um sentimento que aos poucos tomou conta sem deixar espaço. Fiquei completamente louco, completamente apaixonado. Aos olhos de quem está de fora, parece coisa de novela. Aí o sentimento aflora, magia que ninguém espera. Tudo aconteceu no sonho, ninguém como você sabia. Que dentro do meu peito estava um coração que amava e por você sorria. Até que você foi embora, deixou de vez o meu caminho. E quem sorri agora chora dessa nossa história. Vou lembrar. Só acredite, você sabia que mesmo me deixando eu iria você. Mesmo me deixando eu iria, já te esperando todo dia, fugindo de mim mesmo pra tentar me esquecer, mas muito mais eu lembraria, sozinho. Sem palavras, assisto você simplesmente ver. Sente seu toque na tela da ilusão. Estou ligado em você. Sintonizo. Joga lá em cima, Floripa! Seus sonhos, mas grave é você nos teus, ao vivo e em cores. No fim, ninguém diz adeus. Não filme seus sonhos, mas grave é você nos teus. Parecia muito fácil, a gente fica junto. Mas foi tudo pro espaço, nesse engano absurdo. Você ficou tão diferente, e aquele sonho da gente, mesmo não sendo mais seu, não morreu. Vou tocar você. Sinto falta de você, e a palavra que me cura, ninguém vai dizer não, não, não. Cada coisa que eu consigo, quero te dividir contigo. Não vai ser fácil esquecer. Sinto falta de você, e a palavra que me cura, ninguém vai dizer. Cada coisa que eu consigo, quero dividir contigo. Não vai ser fácil esquecer.